quem nos separará do amor que procede do nosso Senhor? Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra nós, forte Deus, vencedor. Quem nos separará do amor que procede do nosso Senhor? Esse amor não acaba jamais.